eu digo. É rap no falante dos amigos. Tem muito deselegante que se diz elegante. Eu só quis um instante pra ser ouvido. Dá um grau no falante, dá um grau no falante, dá um grau no falante, dá um grau no falante, dá um grau no falante, dá um grau no falante, dá um grau no falante, dá um grau no falante. Salve, salve, ouvintes da rima da base. Sólida tipo trave, natural igual alface. Ideia face a face, sem diz, me diz, repasse. Peça perdão real, se faça a sua e não impasse. Nossa cultura não tem classe, mas deram pause. Porque o rap não é um joguinho de passar de fase. Conscientize e frase, seja MC de verdade. Antes de querer ter a vida endierada do tal do Dr. House. Pois é, segunda fé, a zica vem, eu dou um olé. Imagina eu de lupa no esquenta da casé. Colher de chá pra quem não tem café. O sistema faz de nós um jogo de mal me quer. É necessário ser sabido, ligeiro, prevenido. Na improvável ocasião, ter no bolso um preservativo. Empresário inibido, dinheiro vendido. Na improvável ocasião, o que é mesmo ser prestativo? Escuta aí o que eu digo. É rap no falante dos amigos. Tem muito deselegante que se diz elegante. Eu só quis um instante pra ser ouvido. Dá um grau no falante, dá um grau no falante, dá um grau no falante, dá um grau no falante, dá um grau no falante, dá um grau no falante, dá um grau no falante, dá um grau no falante. Grafe, knife no shape, uns cap pra salto parte. Uns parça fumando weight no fone, rap nunca light. Os bad break nunca vai calar nossa voz. Nós vai onde vai ter rap, onde ter rap vai ter nós. Que é a causa do BO, faz rima gravante. Mantendo uma postura firme, não oscilante, sempre avante. Esperto sabendo que nada é tão ruim que não possa ficar pior do que era antes. Não é questão de pessimismo, eu só vivo a realidade. Mas já cansei de ver cinismo, eu só digo a verdade. Condições impostas que com vários já fudeu. Tem que lutar só pra não ficar no lugar de quem é mais fudido que eu. Faço rap a capela, nós nem precisa de Mike. Descalço lá na favela, não brisa só em Nike. Trampando, trampando muito, cansado até as falanges. Mas sempre propago rap chapa. Então dá um grau nos falantes. A cena é trash, não tô de cash. Aqui se mexe, não é o mesh. Não tenho cash, só ganho de hash. Não sou o ash, então se fecha. Isso é rap, não tenho trash. Isso é trash, e aqui da laje. Observe os menor na mobiais. Meu país é uma puta que nem passa maquiagem. Relato cada relato. Ainda saio com um sorriso no porta-retrato. No refeitório do trampo, pensando no meus B.O. Ainda afirmo pra você que o amanhã vai ser melhor. No canto trago a esperança de canto, um trago na weed. De lupa no falante, incomoda quem agride no pranto. Tanto choro, apaga a luz do holoforte. Hip hop foi meu soro quando a bad veio forte. Escuta aí o que eu digo. É rap no falante dos amigos. Tem muito deselegante que se diz elegante. Eu só quis um instante pra ser ouvido. Dá um grau no falante, dá um grau no falante, dá um grau no falante, dá um grau no falante, dá um grau no falante, dá um grau no falante, dá um grau no falante, dá um grau no falante.